noite. Penso, relevo e sonho a cada instante. Pesadelo de medo tremendo, de horror. Cocaína, pedra, fumo, dá um tempo aí morou. Eu sonho que a terra vire o mundo melhor. Que os moleque também largue a carreira do pó. Abuso ao menor, trabalho escravo, isso tinha acabado. Menos violência, tiro, morte, briga nos estádios. Alucinação, acordo brabo, revoltado, porque é apenas uma ilusão. Continue a sonhar, nunca deixe de sonhar. Esperança ainda resta que o mundo vai mudar. Eu também quero o mundo terminar pra mim. Nunca mais sentir o que já senti. Anoitecer e amanhecer, sem precisar sofrer. Eu também quero o mundo terminar pra mim. Nunca mais sentir o que já senti. Anoitecer e amanhecer, sem precisar sofrer. Eu tenho um sonho de ver os irmãos jogando fora a farinha do prato. Eu tenho um sonho de ver os manos se erguendo, escapado buraco. Eu tenho um sonho de ver as crianças brincando tranquilas na rua. De ver os guerrilheiros preparados pra vencer a luta. No campo de batalha sou mais um sonhador. Entre rosas e espinhos vou sonhando com amor. Eu tenho um sonho que a tristeza se vai junto com o vento. Que as pessoas sofredoras cicatrizam a ferida do peito. Eu tenho um sonho de ser feliz com tudo que eu vivo. Desejo muita paz aos velhinhos do asilo, que vivem no outro mundo, bem longe da família. Sonhando que no fim do túnel ainda há de uma alegria. Gostaria que através do meu sonho o ódio tivesse game over. E assim como no virtual eu derrotasse com controle. Eu também quero o mundo terminar pra mim. Nunca mais sentir o que já senti. Anoitecer e amanhecer, sem precisar sofrer. Nunca mais sentir o que já senti. Anoitecer e amanhecer, yeah. Sem precisar sofrer. Eu tenho sonho de um dia poder acordar com o mundo melhor. E ver passarinhos cantando, criança brincando ao meu redor. E meio a toda essa grande batalha do mundo que vivemos hoje. Que coisas ruins e as minhas negativas vão pra bem longe. Eu tenho sonho. Os irmãos pararem de pensar. Encontre coisas boas que o mundo tem para apresentar. Do amor da família e de amigos, do amor verdadeiro de um filho. Mas tenho sim um sonho. Que as pessoas entendam o que eu digo. Que entendem aquilo que sinto, que falo. Não faço da rima o meu desabafo. Guerras, horrores do mundo que um dia sejam exterminados. Eu tenho um sonho que as pessoas encontrem a felicidade. Eu tenho um sonho que meu sonho um dia se torne a realidade. Eu também quero o mundo terminar pra mim. Nunca mais sentir o que já senti. Anoitecer e amanhecer,